3BM0 para São Paulo, Congonhas. 3605, São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via Pezulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após o Pezulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive, após conforme rota. Cola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5567, controle 120, decimal 8. Está autorizado o Adona desviando das formações do 2230. Pode entrar, Tomilão. Obrigado. O 2230 o Adona, então. Eita, da El, Leda, Motiva. 1208, após 5567, com transporte. Correto, 3605, portão 2, chame pronto. Chamada. Prossiga. Ele já chama aquele ponto para descida. Descida em condições visuais, eu posso cruzar no 025. 10 quilos, informar 025. Uniforme, boa tarde, prossiga. Queima Lima Uniforme 085, contato radar, vigilância, regra de voo visual, voe direto Coral, se tiver condições. November, acho que é o hotel, prossiga. Lembrou, acho que é o céu. O motor não recebeu a transmissão, confirma. Lembrou, acho que o céu confirma o nível solicitado para Terra Vista. E está acionado algum transponder? Está livre, Kilo. Estou com a Mike, prossiga. Ok, mantém as condições visuais, qual a atitude que está mantendo? Papapá, Mike, Alfa Mike, mantém-se em condições visuais, ajuste 1015, corredor caixa prego, reporte através de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Liberasco Hotel, controle. Tem meu nível solicitado e está acionado algum transponder. Controle Gol 227-075 para 050. Desça 2000, ajuste 1095, livre LSXE, reporte localizador 1227. 2015, reporta no localizador 227. Agora tá bom, confio. Tenha autonomia, por gentileza. Fone 02. Fone 0221, November Erasco Hotel. Tango já bravo, prossiga. Tango Índia Bravo, controle, prossiga. Está mantendo. Entendi. Bravo, faça um cheque seu equipamento rádio. Está quase que ininteligível a sua transmissão. Mantenha, qual altitude está mantendo no litoral? 500 pés, ajuste 1015, ponte da Vete Pituaçu, o Tango Índia Bravo. Erótica Hotel, não recebo transponder, já acionou o código informado anteriormente? Informe seu estimado de ingresso terminal Ilhéus e seu estimado de pouso em Terra Vista. Triple 5447, da Oscar para cópia Barreiras. 5447, Barreiras 200 está autorizado, 200 direto Lapa, após Lapa, direto Barreiras. K10, curva à esquerda. Subida Momo, após vai voar Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, após Cogbo, prossegue direto Lapa e após direto, aciona 5003, controle 120, decimal 8. 7200 para Barreiras, vai direto Lapa na saída Momo, decolando da 10 com curva esquerda. Proa de Cogbo, seguida Lapa, 5003 transponder, 128 controle, 35447. 3, chame pronto, 35447. Pará. Salvador, boa tarde, azul 4089 para Vitória, 340, informação ótica, sua foto. Azul 4089, Vitória, 340, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, aciona 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória 340, Upper Whisky 50, saída da El com curva direita, após Leda, após Bidev, adiciona 5575, controle 1208, 4089. 5575 no transponder. Chama chegou 5575. Correto, azul 409 no portão 3, chame pronto, pushback. Chama lá. No 7, após decolagem, mantém a porta 2.000 pés, após iniciar a curva. O senhor, autorizado da decolagem, mantém a curva até 2.000, após a curva do esquerdo, com a máquina. Oi, boa tarde, gol 227. Gol 227, ajusta na 0 no 5, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 227. Lança não entra, senhor. Assim que o senhor me autorizar, a visual com a aeronave na final, se autorizado, cruza na retaguarda do bicho. Ok, então mantenha essa posição aguardando para o cruzamento. Vai manter essa posição aguardando o cruzamento, o Tami de Abraão. Tá bravo, chama a torre agora, 118.95 para efetuar o cruzamento, mantendo o litoral ainda, ok? Tá, vai chamar a torre, 118.95, família Bravo. Ó, meu, família Bravo. Já tá no meu, família Bravo. Tá no trabalho de Piatã, avisa alguma aeronave na final da 1-0, intenções, ponto final, né, em marcha. Família Bravo, condições de cruzar a retaguarda do Boeing na final da 1-0? Retaguarda do Boeing, só assim que autorizada. Estava juizando, reportou livrando o eixo. Vai juizar o Família Bravo. Informe Mike Uniforme, decolado 03, mantém a pula até 2000. Quando inicia a curva esquerda, chame o controle 208. Sete, mantém a pula até 2000, quando iniciar a curva 208, Uniforme. Vírgula 227, tráfego helicóptero 500 pés, correção 800 pés. Para cruzamento do campo, sua retaguarda sem interferir no eixo de aproximação. Livre, pouso 1-0, vento 160 graus, 1-0 mais. Gente do helicóptero 227, livre, pouso 1-0. Ainda negativo, qual a altitude que está mantendo? Tem condições de formar radial de Salvador? Se tiver intenções de pousar em Taparica, Veracruz, e forma o controle pra gente ver. Olha, papa, papa e uniforme, Mike, uniforme, curvando à esquerda para a Momo. Ok, suba o 200, vigilância, o uniforme, Mike, uniforme. 200, vigilância, uniforme. Livrou a final da 1-0, Tânia Bravo. Estão em Ilha Bravo, na porta no solo vento, em Salvador, 160 graus, 1-0 nós. Estão em Ilha Bravo? Copiou, Tânia Bravo, senhor? Por gentileza, poderia repetir? São Ilha Bravo, final da IMA, na porta no solo vento, em Salvador, 170 graus, 09 nós. Ah, no solo da Rimar, reportará, Tânia Bravo, senhor. 1-2-2-7, solo ao 05, livrar direito ao ano 219. 219, na Fox, 227. Solo Salvador, gol 1-2-2-7, livrando 6 curtos. Gol 1-2-2-7 via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa reporte antes da Juliette, 1-2-2-7. Pra Romeu, Kilo Papa Mike, prossiga. Estabilizado, passarei 2230. Pelo 2230, complete final, ILS X-Ray, torre 1895. 2895, obrigado. Pelo Papai Mike, qual altitude que mantém? 2230, está estabilizado na 1-0. Pelo 2230, ajuste a 1-0, não faz? Se a aproximação, reporta baixar outro lado. Sim, faremos. Segura, informa a entrada do Fala da Barra. Proxa 3605, pushback acionar, portão 02. Aguarda para iniciar o 3605. A sua escuta 3605. Uno 227, livre ingresso via Juliette, portal 04. Juliette para o 04, 287. Sinal de 4 milhas, baixar travado, passar de 2230. Baixo, deixa livre. Passarei 2230, vento no 40 graus, 1-0, nós, pouso autorizado na 0. Eu de pouso, passarei 2230. Alfa Mike, controle. Cheque o seu modo Charlie, por gentileza. Estou recebendo 2.700 pés. Vivo iniciar no 02, observando o Boeing da Gol parqueando no 04. Autorizado, posto na 6605. E... como que seu modo Charlie está apresentando informação errônea? Ok, faça cheque no equipamento. Caso negativo, o controle informará a fim de desligar o transponder. Estou recebendo 2.700 pés. Gente, reporte através de Pituaçu, ajuste 1014. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5240, informação Oscar, descida. Trip 5240, chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1-0 no 4. 3000 no 0 no 4, chegada a Mari, muito graças, tá certo. Pode chegar da Bonf, desse mantenha 050. Passarei 2230, sala 1-0, livrar direita 1-219. 219, vou livrar 2230. Alô Salvador, passarei 2230, livrou na sua escuta. Alfa Kilo Pat 3, posição 03. Alfa Kilo Pat 3, posição 03, 2230. Chama táxi, 1867. Solo Salvador, o trip 5447 para o pushback acionamento. 5447, aguarde, a aeronave da passarela vai parquear no 03, após será autorizado. Mantenha a posição em aguarde. Mantendo posição 5447. Livre, 5447 no 3, no Pat 3, chama pronto. Autorizado, chamará para o táxi 5447. solo Salvador, então 3605 para o táxi. POB 142, autonomia 4 horas e 10, alterna Galeão. Confirmando 142, 4 horas e meia Galeão. Afirmo. 3605, livre táxi até o ponto espera lá, chama pronto, torre em 118.95, o ajuste no 014, 3605. Bandeira pro táxi, ponto espera, chama 295, tá 3605, a pista 10. Boa tarde, Sinanet, 3105, informação ótima. 3105, chegada Amanda, esse mantém a 060, vigilante. 395, Papa Romeu, Kilo, Papa Mike. Kilo, Papa Mike, chame a torre, 118, decimal 95. Papa, Padre Informe, Mike Uniforme, passa 160, chame Recife, em 12545, alterna 13365. 1-2545-3365, Nifal, Mike Nifal. 405, pronto. 305, autorizado a linha decolar, 1-40 graus, 109, pista 10. Autorizado a linha decolar, pista 10, pista 3605. Tira o Papa Mike pelo litoral, vai pousar em que pátio? Opa, 17, para levar pela outra parte do grau. Então está autorizada a presente com a esquerda para fazer base para 17 pela direita e reporte final. Papapá, final, base pela direita, 17, tira o Papa Mike. Paulo Salvador, passagem azul 40-89, ponto para puxa e acionamento na posição 3. Aguarda para acionar, um azul 4089. Aguarda. Solo Salvador 35447 para o táxi, POB 62. Alternativa Palmas, autonomia para 5 horas. Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, após segue o Boeing 737-800 da Gol até o ponto de espera com o número 2, o ajuste 10-14. Lá, chama pronto, torre 1895. É, autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, será o número 2 na retaguarda do Gol, 35447. Bom, Salvador, boa tarde, 4206. De 432 no meio. Guardando. Papa Mike, informe do solo, vento 140 graus, 109. Papa Mike vai reportar no solo, final 97. Papa Mike. 3605, decola 16, está agora restrito ao nível 070, até o limite de 30 milhas. Chama o controle 1208. 070-1208, na 3605. Decolado, restrito 070. O vento 130 graus, 109, está agora restrito ao nível 070, até o limite de 30 milhas, liberação do controle. Olá. Tá visual com o campo, senhor. Chame a torre, 118.95. 118.95, chama a torre, marcação, Mike. Cadê? Informar, Papa Mike, considere seu solo ao 18, atente aí a obras na lateral da Taxi e prossiga até o Ureia, estacionar a presença livre. 240, desça para 2000, autorizado final e LS Taxi Rei, reporte localizador. 2000, reporte localizador, 25220. Mike, Papa Mike, senhor, está na rota Interlagos, próxima rotatória de jogo campo, senhor. Que qual parte vai pousar? Vai pousar no pátio geral, senhor, só para abastecimento. Aqui é o pátio 4, então, na lateral da cabeceira 17. Reporte na final da 17, mãe. Pátio 4, final da cabeceira 17, senhor. Reporta onde? Reporte na final da 17. Final da 17, reporta a mãe que eu sou mais grato. 35447, ponto de espera pronto. 35447, autorizado a linha e manter. Alemão 35447. Para 5447, está agora restrito nível 070, que está o limite de 30 milhas ou liberação do controle. 070, 5447. 9 livre pushback no portão 03, apenas confirmando, está restrito ao nível 070 ou aguardando liberação com controle. A extensão até o nível 340. Permanece restrito ao 070 após decolagem. Fiquei atualizado depois de acionamento restrito ao 070. Restrito ao 070 até 30 milhas ou liberação do controle. 4089. Controle Salvador, gol no 867. Confira a nave? Gol no 867. Gol no 867, contato radar, subi inicialmente para o 070, o gol no 867. 070, gol no 867. Telé 6315, redução 220 mais. 220, 63 a mais. Ah, o trip vai fazer mão e curva esquerda, desconsidere a restrição. A restrição é só para quem vai colar direito. Desconsidere a restrição do 70, livre decolagem, vento 1 no 40 graus, 10 mais. Gente, da livre da restrição, autorizar a decolagem 10, 6544. É pra não. Controle Papatango Lima de Flamengo, Flamengo através de Salvador. T05, suba sem restrição 360. 360, tá 3605. Suba sinal para 197, Michael Fomac. Ok, Michael Fomac vai aproximar a cabeceira do 17 e o pátio 4 é o pátio logo à sua direita, onde tem outros helicópteros parados. Atente a sinalização, informe o solo, vento 140 graus, 10 mais, atento, abre o sinal na lateral do taxiway que dá para o pátio. Informa no solo, já visual com a cabeceira, visual com o pátio, vai reportar no solo, o Michael Fomac. A 315 não tem condições de voar toque? Toque, mais um instantinho, mais 3 milhas eu vou. Gente, o senhor vai ter que manter a chegada, o seu número 3 na aproximação. Ok, tá reduzindo a velocidade, né? Tem que aumentar o desvio. Gente, o Xaner 6141? Consigo, bacana. Xaner 6141 tem condições da Proje Duna interceptar e completar? Proje Duna, então, 6141. Gente, o Xaner 6141 desce para 2.000 pés e ajuste 1.0.4. 2.000 pés, 1.0.4, 6141. Frente a Índia Alfa, torre 1895, azul 4.0. 7, suba sem restrição para o 360. 360 sem restrição, igual no 867. 3447, contato radar 200, sai da MOMO. 5447. 5240 da Trip, não localizador. Trip 5240, completa 14.1895, bom pouso. 1895, obrigado, até já. Salvador, muito boa tarde, Trip 5240, final, ILS, pista 10. 5240, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Aguardando, pode ser. Oi, Salvador, azul 4089, nossa, com a espera da 1-0. Autorizado, aliás, decolar o azul, vento 1, 40 graus, 109. Quem decola, 4089. Está 5 milhas à sua frente, eu acho, na aeronave da companhia. Tá, gente, não tem atraso na chegada. Gente, outra saída, em outra chegada. É. Papa Tango, Juliette, Papa Romeu. Prossiga. Acionada 2000. Acione 0135, o Juliette Papá Romeu desça para 1.000 pés. O ajuste em Salvador no 014, reporta ingresso no corredor encarvado. Atingi 060, 6315. O Chanel 6315 para interceptar o localizador direita para o 1.60. 6.60, 6315. São 3605, chama Recife 1251-3325, bom voo. 251-3325, tá 3605. Chama 6141, está livre, LF. Está livre, pode estar estabilizado, 6141. Limba, Papa Mike. Confirmando, destino é Salvador? Já rende para ele, senhora, mandando 510. Ciente, o tráfego é 1500. Ciente. Iniciando 408. No 01 chama táxi. 3216. 0101 vai chamar para o táxi, não. 3216. Nossa planta certa. 2000 com 1014, na 6315. 6141, esquerda para o 140, reporta estabilizado. Arremeto em frente, inicialmente 2000 e chama o controle 208. A aeronave autorizada a ingressar em radicular, demorou nas manobras e vai iniciar a arremetida agora. Sente, se precisar autorizado, o TIRIP pode fazer um 360 com tranquilidade, está completamente isolado para a direita ou esquerda. É, o problema é que tem outra aeronave já na sequência em torno de 7 milhas, ok? Positivo, positivo. Ou então fazer um tráfego para 17, sem se autorizar. Ok, então pode curvar logo da presente à esquerda e fazer a base para 17 e reporte na final, ok? Ciente, esquerda, a base para 17 e reporte na final. Estimativo, evite alongar a base que eu tenho alternado para posto na 10, ok? Pode deixar. Fazul livre decolagem, 150 graus, 8 mais. Está iniciando aqui. 315 está livre, LS, reporte estabilizado. Botanário estabilizado, 6315. Bruno, uma milha para o externo. Continua a aproximação, vai autorização de pouso, 6141. Aguarda, 6141. Virando imediato o trip? Afirmativo, virando imediato. Que aguarde autorização de pouso. Aguardando. 6141 continua a aproximação, vai autorização de pouso, a aeronave já pousa no final, curto no 7. Vem, 6141. Uno 867, Recife 1288, alterno 260, bom voo. 288-2600, 1887. 27, controle 20, decimal 8. 608. Final curta da 17, baixada e travada. Trip 5240. Livre pouso, 150 graus, 8 mais. Pouso 40. Pois, Serginho. Beleza, um abraço. É o Melo. Alô, Melinho. É, 4089. Azul 4089, contato radar 340, fecho da EL. Afirmativo, ainda restrito 070? Livre. Confirmou, está livre a sessão para 340. Mike, cuidado, tá prossiga. Solas 28, livre à esquerda, chama 21 lá do solo. Controle, Juliette Papá Romeu. Juliette Papá Romeu, prossiga. Mike, passou traçado para IF, solicita o 035 direto Mike. Estou indo noite decimal 95, por gentileza, cotejando. Pouso, boa tarde, está na 63, está no final, no hotel. Ciência, vai de autorização de pouso. Guarda. Padrão, Mike Cruz. É de Papai Romeu. Trato. Controle 4089, solicita lida para evitar as formações aqui à direita. Você vai para lá? Só um minutinho. 5240, Lira. Fica na frente. Aguarde, coordenação com o centro, o 35447 está livre de dias. Ele, mantém a posição, aguarde, aguarde. Azul 42. Só mantém a posição, 35240. Salve Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230. 2230, aguarde. O 5241 não autorizado taxiar via pátio principal contornando os fingers, ingressa no pátio 3. Sua posição ainda não foi designada pela Infraero. Certo, 35241. Confirma somente a autonomia? 3-10. Táxi em frente à direita em diáfano, com temperatura no 8-95, ajuste no 0-4. No 0-4 no ajuste, táxi em diáfano, com temperatura 8-95. Alfa, boa tarde, senhor 6-1-4, no livrou. Alfa, vai manter antes da Juliette. Aí da Juliette, 6-1-4. O trip 5240, sua posição é 04 do pátio 3. Poderia confirmar, senhor? 04 do pátio 3. 5240. Ok, 4 para 3 para o Gente, livre desvios, após desvios, na de Paripe. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, rota direta Elefa, após Zopilor, após direto Vitória, o nível 180, saída Amor, Elefa. Decola da 10 direita após 5022, é o código, controle 1208. Então já vai voar da presente, Brito, possível? É, apenas confirmando, se fica coordenando agora, voa Eudes em vez de Brito. Afirmativo, Eudes da presente, o azul 4089. O Chile 6140 observando a TR da Azul, ingresso a Juliette, portão 07. 6141, Juliette, portão 7, 6141. Cotejamento correto, parceiro 2230, chama pronto para o Chile. Chamada pronto para o posicionamento 2230. O Juliette Papá Romeu confirma o CLB e o chamado de pouso? CLB 04, cara, 12 minutos para pouso. Sim, a hora certa 1632, pouso 1644. Batango Lima, Lima Uniforme, confirma o chamado de pouso? Por último, nome. Direito 2963, não. 447 autorizado pelo centro Recife, direto Barreiras. Trato de direto Barreiras, trip 447. Quatro zero oito nove, Recife 251, alterna 3325. 251-3325, obrigado. Três, 15 do Chanel, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pacto, portão 03. Alfa, Juliette, 0363. 3, 2, 1, 6, decolada 3, 4, chama o controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, 1, 8. 2, 0, 8, muito obrigado, bom dia, 3, 2, 1, 6. Fortaleza, bom dia, Santos, boa tarde, Santos, 3, 2, 1, 6. Confirmando o controle Salvador, contato radar 370, saída Momo. 370, saída Momo, eu já estou chegando lá em Fortaleza. Estou vendo. Juliette Papa Romeu, controle? Prossiga, Romeu. Confia, pro? É zero. Sente o destino? Serra Novembro, Mike Eco. Você tá desviando? Vim pro Papa Romeu? O senhor tá desviando? Negativo, mas é do pro, zero. Já tá na pro do destino? Afirmo. O Juliette Papa Romeu, apenas para informação, foi o DL 080. Tá no ideal de descida, o Juliette Papa Romeu. Ciente, desceu com referência de visuais, o Juliette Papa Romeu, ajuste 1014. Ciente, graças. Apenas é para informação do Juliette Papa Romeu, a pro ideal para Serra November, Mike Eco, é a pro 080 e mais 1,6 milhas. Tá cheio da proa, Papa Romeu. Chama Recife 2545, alterno 3365, bom voo. 2545, 3365, boa tarde, 5447. Salvador, 3216, poderia voar direto Cognito? Claro. Direto Cognito, obrigado. Que Golf Kilo ainda é efetuando desvios? É, amor. Agora vou entrar no braço, pode estar. Gente. Juliette Papa Romeu, reporta visual. Está com o visual do setor, cara. Está mantendo agora. Sente, frequência livre, Juliette Papa Romeu. Delta, prossiga. Eco Delta, autorizar táxi com cautela, tente obras no pátio, reporte na ótica, ajuste na 014. Lima, Lima e Uniforme. 56 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 085 e chame controle Ilhéus 9201. Três 216, chama Recife 2545, alterno 3365. 2545, 3365, Recife, 3216. Salvador, bom dia, 35490, se a gente dá pra passar. 5490, para qual horário é o seu plano? É, a gente está um pouco adiantado, senhor. Estamos fora azul no 7195 Lulu. Você poderia só adiantar a saída prevista para Petrolina para gente, por favor? Provável será Momo direto Petrolina. Momo Cogbo direto Petrolina, mas tem que ver a rota para saber qual é a saída exata. O senhor tem a rota? Só um minutinho. Paulo, boa tarde, Altan 3805, na posição 6, autorização, Guarulhos, paciente da informação óbica. 3805, informação agora é a Papá, apenas o ajuste, no 014. Autorizado Salvador Guarulhos, peso Luna 0, Bridge, peso Luna 6, Belo Horizonte, Trivia, restante conforto, nível 340, saída da El, Lida Mótiva. Decola da 10 direita após 5030, código 1208, controle. Zero conforme Guarulhos, via Upsilon 0, Bridge Upsilon 6, Salvador Zulu 13 conforme. 340 é o nível, da Euleta Motiva, aciona 5030, controle de saída 1208, 3805. Correto, chama pronto, portão medos. Chamará a gata. Mike, Eco Delta, autorizado, decolar por cima 7, o vento 160 graus, 09 nós. Salvador, 3290, identifica a chegada a mar e desce até o 50. Raquete Delta decolado às 4-5, chame o controle em 1-0-8, com o voo. 1-0-8, o Mike é com o Delta. Controle, Mike é pa, Mike é com o Delta. Prossiga. Ah, cruzou a cabeceira da 1-7, na decolagem na protocera. Curva direita, viu o pé, se autorizado direto para Natim. Acionizando 1-2-5, posição normal, Mike é com o Delta. 1-3-9-7, sente da papá, pronto, cópia São Paulo. 1-3-9-7, autorizado Salvador, Congonhas, São Paulo, via peso Luna 0, bridge, peso Luna 6, Belo Horizonte, triversões conforme, nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da 1-0 direita após 5-0 é o código, 1-2-0-8 controle. Autorizado São Paulo, nível 360, operando no 1-0, bridge, operando no 1-6. Dael Leda Motiva, operando no 1-0, primeira curva direita, 5-0 no transponder, 1-2-0-8 controle. Correto, chama pronto, portão 04. Portão na pronto no 4, no 2-1-3-9-7. Confirmando apenas o código 5050. 5050. Correto, chama pronto 4. Portará. 35490 na escuta para cópia. Prossiga, senhor. Autorizado Salvador Petrolina via rota direta, nível 200, decola da pista 10, esquerda após decolagem, na saída Momo após direto Petrolina. O código é 5057 e o controle em 1208. Tu identifica a chegada Mari, desce até o 0620. 00 para Petrolina, vai decolar da pista 10 com curva esquerda, na saída Momo, após Momo DCC Petrolina, vai estar na 5057, 1208, o controle de Série Salvador, 35490. Correto, chama pronto, confirmando o portão. Toma, Letícia. Salvador, passareiro 2230 para o curso de atendimento. Livre no 03, chama táxi. Tomará para o táxi, 2230. O 35490 confirma a posição do parte 3. Apenas para informação, o seu modo Charlie aparece 12.500 pés. Negativo, ok, você bateu o pé, já tá. Vamos reforçar a barra de pressão. Quer que bateia ou desliga? Só tava no 1000? Tava 1000. E o destino é Manati? Manati, meu pé é direto. Gente, desliga o modo Charlie, Mike, com o Delta. Ok, já abandonou o modo Charlie, tá? Gente, grato, 5490. 273805, puxa acionamento no 06. Autorizado a acionar, pushback coordenando com a Infraero, chama pro táxi, 83805 da TAM. Chamada para o táxi, pista 103805 da TAM. O Golf Kilo, Whisky Golf Kilo. Opa. Na entrada da rotatória, reporta visual com o 7. Já está visual. Para ingresso no circuito, torre 1895. Gelo, boa tarde. Confirma para o ano de Rio. Proa, 29. Quente, após o Rio, vai tap. Gol 9, correção, gol 2008. Identifica a chegada Mari, desça até o 0620 e redução para 2509, segue com o número 3 na aproximação. Gente, apenas informando 070 nível, 2008 da Gol. Já pro ano de Rio? 040 aproximadamente 40 milhas. Gente. Aqui é com o Delta, ainda aparece 12.500 pés, agora 12.600. Desliga o modo Charlie. Ok, então vou desligar. E controle, confirma para se desapareceu aí o modo Charlie, hein? Ainda é negativo. Ok, estamos na escuta. TAM 3290, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, TAM 3290. 1964, desça para 050. Cuidado agora, moto Charlie desligado. Ok, grato na coloca. Sapatango, Whisky, Golf, Kilo, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. O vento 140 graus, 0 norte. De autonomia alterna aqui mesmo, Salvador. Sino para 3 mil pés. Graus, 0 norte. Número principal na sua escuta para prosseguir, 2230. D2230, informo que vai ser preterido devido à performance, a aeronave da TAM também puxou, vai taxiar.